Ó, tamo no ar aí, hein? Tamo no ar, mas tamo sem trilha, hein? Quem é que tá falando de dinheiro? Então aí, cuidado aí, hein? Cuidado aí, tamo no ar. Tamo morto de fome, né? Tudo morto de fome. É, alguém me arruma um dinheiro. Se tu não me pagar hoje, tu vai ver. Me contrata pra contar piada aí, não. Vou pagar o KG primeiro, cara, que é o mais velho. Contrata pra fazer piada em velório aí, pô. Tá beleza, agora já dá pra ir. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, uma da tarde. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, Marcos Bianges? Marcos Bianges, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Chegamos assim, cantando e espantando nossos males nesta quinta-feira com cara de segunda aqui no Pretinho Básico. 13 de outubro de 2011, faltando 2 dias para o início do horário de verão. Vamos, vamos, vamos! Que delírio, hein, velho? Parabéns a você que é terapeuta ocupacional. Hoje é dia do fisioterapeuta. Que beleza! Muito obrigado pelo seu trabalho. Parabéns. Alguém aqui já fez fisioterapia? Eu já. Sabe a importância do fisioterapeuta? Eu fiz também, meu. Eu achava muito parecido com da época que eu fiquei no hospício. Porque você fica fazendo movimentos repetidos. Já recebeu alta. E os loucos são assim também, eles ficam fazendo sempre a mesma coisa, a mesma parada, assim, com o braço, com o pé, com a perna. Um pouco, e 10, e 20, 100 vezes na fisioterapia, igualzinho. Parece que é um lugar de hospício, assim, um monte de louco. Muito bem, cara. Mas fiquei bom, fiquei bom. Abraço pro Rossato, o cara que tá cuidando do Leandro Damião, ali no Internacional. Isso aí, beleza. E cuidou do Potter também, né? Abraço pro Rossato, hein? Medicina tem recorde de inscritos na URGS. Estamos falando aqui dos destaques comentados do Clique RBS. São 51,88 candidatos para cada uma das 140 vagas oferecidas. Credo! É muita coisa, hein? O segundo curso mais procurado é psicologia, com 18,50 candidatos por vaga. E jornalismo, em seguida, com 16 inscritos por vaga. Isso vocês não falam! É verdade, é verdade. O jornalismo da URGS é o terceiro mais procurado. Tá, só um pouquinho, Maurício. Mas no tempo que tu fez, não era assim, mano. Era assim, não era 15 tão procurado. Por vaga. Tá, e aí só falo que eu fico 12 anos. Não, 18, 18. Eu vou sair daqui. Eu lamento muito por você que vai fazer vestibular, especialmente de jornalismo. Isso não falta o jornalismo, né? Maurício entrou com 18 e saiu com 36 na faculdade. Eu tinha 16 querendo a minha vaga, eu fiquei na frente dele. Ai, coisa boa. Porque a gente já falou aqui, né, cara, que o Steve Jobs, por exemplo, o Steve Jobs só foi o Steve Jobs porque ele não foi à faculdade. Fez jornalismo. Né? Não esteve lá na faculdade. Eu sei que a gente tem grandes parceiros e grandes universidades. Sem dúvida, aí, e tu, com todo respeito. Agora, assim, o cara que tem um diploma hoje tem um problema, né? Tem um diferencial que apenas 92% da população produtiva do Brasil, né, do país, do mundo tem, né? Que é um diploma, né? E um diploma coloca você à frente de 8% de perdedores, como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Steve Jobs. Eu não sei, cara. Eu passei no terceiro vestibular mais concorrido da URGS. Tá certo, Amaral. Tá bom. Não, não quero dizer nada. Cara. Não, vamos valorizar o Maurício. Mas não dá pra comparar. Uma coisa é o cara ser fora da média, completamente diferente e ter um dom. É verdade, isso aí. Outra coisa é a vida. A vocação, né? A vida tradicional que requer um estudo. E ainda nesse país, o maior sonho da grande maioria dos brasileiros é ter um diploma de ensino superior. O maior sonho é ganhar o Big Brother. Ou a Fazenda, né? Que ontem liberou 2 milhões de reais. O maior sonho é ganhar um reality show e ser famoso e aparecer nos flatos do dia do Caxias. Foi a feiticeira que ganhou ontem. Não, foi aquela barraqueira do Adriano. Joana Machado. A mulher do Adriano ganhou. Barraqueira. Bah, eu sei porque ela ganhou, porque ela é boazinha. Ela tem uma bunda. Agora ela foi traída, tipo a Hillary. Quando os caras colocam no currículo ex-Big Brother, ou ex-Fazenda, ou ex-qualquer coisa desse... Eu fico às vezes com um pouco de pena do cara, porque ele foi o cara que ele jogou todas as cartas. Fica com pena do cara. Fica com a pena do cara, cara, porque ele jogou as cartas dele, assim, ele jogou tudo que ele podia, a vida dele, a família. Mas ele é um ex, né? Mas nós também não estamos muito bem, não. Podemos ficar falando. Mas temos atual, velho. Nós também não estamos muito bem, não. Nós não estamos bem, ponto. Podemos ficar falando os Big Brother. Chuva. Nós não estamos bem atual. Chuva provoca alagamento em Blumenau, cara. A chuva intensa deixou a rua Emílio Coque no centro de Blumenau alagada nesta quinta-feira. Joinville também, infelizmente, registra alagamentos. Em Chapecó já choveu 80% só hoje do esperado para todo o mês de outubro. Alivia Santa Catarina, São Pedro. Por favor, manda chover lá na Bahia. No Agreste, no sertão nordestino. No interior do Nordeste, lá, cara, pelo amor de Deus. A EPTC investiga, cara, prestem atenção, por favor, vocês aqui da mesa e nossos queridos ouvintes nesta notícia. A EPTC investiga cantada de fiscal de trânsito. Cantada da EPTC! Do Azulzinho. Em Universitária após blitz. O Azulzinho teria enviado um torpedo propondo uma aproximação pessoal com a jovem. Depois de ter sua carteira de habilitação apreendida por se recusar a fazer o teste de bafômetro, uma universitária de 25 anos disse ter recebido um torpedo de um dos agentes que participara da blitz. Vanessa, peguei o número teu enquanto você disse pro colega quando ele pediu teu endereço. Começou bem o Azulzinho. Vamos de novo aqui. Vanessa, peguei o número teu enquanto você disse pro colega quando ele pediu teu endereço. Continua. Só quero que digas se posso saber teu MSN, Facebook, Orkut, algo do tipo, para conversarmos melhor. Me dá um retorno se possível. Sou o rapaz quem fez os testes do bafômetro em vocês. Que coisa, né? O Azulzinho afirmou que desconhece o número que mandou a mensagem e se propôs a abrir o seu sigilo telefônico. O diretor de trânsito da EPTC, Carlos Pires, diz que apura o episódio. Esse assunto foi detalhe, notícia, né? Hoje no Pijama Show, pela manhã. Lemos duas vezes até o torpedo do rapaz. E chegamos à conclusão que o teste do bafômetro está excitando as pessoas em Porto Alegre. Não, mas tu sabe que o teste do bafômetro deveria ser feito nele, né, cara? Se recusou a fazer. Ela não fez o teste do bafômetro. Ela não fez. Deixou a carteira. Vai pagar uma multa de 900 e tantos reais. Ela não fez o teste do bafômetro. 0 a 10 no horizonte. 0 a 10, 0 a 10. Dá uma olhada, dá uma olhada. 0 a 10 na universitária. Ah, 6,5, cara. Bom! Mas não tinha essa notícia ainda que ele estaria permitindo abrir o sigilo da conta telefônica. Não tinha de manhã ainda. Não, isso. Não tinha. Né? Não. Vai se defender dizendo que não era Vanessa, é Vanessa. Não, mas agora eu fico imaginando o seguinte: a pessoa se realmente abre a conta telefônica dele e não consta nada, cara. Tá, mas ela recebeu agora, esse. Sim, mas isso é o meio dele, é isso que eu tô dizendo. Alguém ele mandou tá do celular dele. Óbvio, né? É ele, e se ele abrir, se ele permite abrir. Não sei, eu tô dizendo que se não for ele, já pensou. Eu mesmo já passei por situações desta natureza. Não me diga. Em Florianópolis, alguns colegas foram a alguns lugares e disseram ser eu. Em alguns restaurantes. Restaurante modelo. Eu fiquei preocupado, porque eu não fui naquele restaurante. Daí, quando eu fui no restaurante, o cara falou: ué, mas tu já teve aqui essa semana e tu era diferente? Eu falei, pô, mas não era eu então, maluco. Tava um pouquinho mais baixo, cabelo um pouquinho mais crespo. É, antes. Talvez. Isso, exato, exato. Acontece, né? Mas não acontece. Tem problema. É um tipo de brincadeira saudável. Mas no Twitter tranquilo. Já tem o Trending Topics cantadas da IPTC, né? Para, é meu. É um negócio tipo assim, me vê aí a sua carteira de habilitação, documento, né? Habilitação e MSN. Ou então tem que usar cinto de segurança, mas não precisa de castidade. Mulher vítima de sequestro relâmpago se joga de carro em movimento na Grande Floripa. Virou moda agora. Outra, né, cara? O caminhoneiro se jogou ontem ou anteontem. Ela saía da academia no seu Fox Prata quando acabou abordada pelos bandidos por volta das 10 da manhã em Picadas do Sul. Um dos bandidos assumiu o volante do carro e mandou a mulher sentar no banco do carona. No bairro Saudade, em Biguaçu, a vítima se jogou do veículo em movimento para fugir. Sofreu escoriações pelo corpo. É legal que o pessoal nas autoescolas comece a botar essa cadeira no currículo ali, né? Como fugir de sequestro. Rolar e sequestro relâmpago, né? Fuga de sequestro. Fuga de sequestro. Ou usar cotoveleira e joelheira dentro do carro. Isso! Já vai pronto, né? Ai, capacete, cara. Capacete. Informamos o fim da greve dos Correios. Quanto é o aumento? Com o salário reajustado em 6,87%, os funcionários da estatal voltaram ao trabalho nesta quinta-feira após quase um mês de paralisação. A empresa espera normalizar a entrega das correspondências até o início da semana que vem. Ô, Magnata, eu quero pagar o jurinho do meu condomínio que eu não pude pagar, né? Porque não chegou o DOC. Vai ter o juro é maior que 6%, cara. Aí eu vou ter que ir lá na imobiliária pagar. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Um menor do que os juros que todo mundo tá pagando. Vamos combinar uma coisa, vamos nos solidarizar com os caras. É, eu também acho. Né? Vamos nos solidarizar com os caras. Vamos combinar que 6% é muito pouco, muito pouco, né? É muito pouco, cara. Na grana deles é uns R$80, mais ou menos, no salário deles. 80 pila eu pagava pra eles, pô. Ligava pra mim aqui, eu dava esse aumento aí. Quero dizer que o pessoal que tá esperando a encomenda chegar, nós estamos trabalhando lá na firma, ó, eu, o Pause, eu sou o Pause, né? O Pausão, o Pauzinho. O Pausão sou eu. Mais o primo, estamos tudo aí trabalhando pra ver se a gente consegue entregar tudo aí até o final da semana, né? Até segunda que vem vai rolar. Bandidos invadem a casa do Didi, o Renato Aragão, no Rio de Janeiro. Como estava viajando, o humorista não ocupava a residência no momento da invasão. Foi por volta da 1 da manhã de hoje, de um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda bem que ele não estava, né, cara? Ainda bem que não estava. Levaram tudo. Uma vez invadiram a casa do William Bonner, não sei se vocês lembram. Lembro, e o Bonner saiu no soco com o ladrão, rapaz. Sério? O Bonner é o cara, velho. Ele reagiu. Skinner, rapaz. Ele reagiu, mas o cara pegou a arma de volta dele. Não faça isso em casa. E aí o cara... Não seja o William Bonner. Podia ter morrido, podia ter empacotado o William Bonner. Depois ele lançou uma carta na empresa dizendo, ó, fiz o que não devia ter feito, que é reagir e me dei mal. Quase me dei mal, né? É verdade. É verdade, amigo. Não reaja a assaltos e sequestros. Ficaria muito alegre se o William Bonner tivesse sido baleado. Mas por quê, mano? Poderia ser convidado pra voltar pra Globo, né? Não, é verdade. Você não vai ser convidado. Tá pra nascer alguém ainda do nível do meu nível. Obrigado, Eli. Obrigado, Eli. Muito obrigado, Eli. É verdade. O senhor que se jogou lá em cima do Moshi, que deu errado? Como é que é? Não, esse foi outro. Esse foi outro. Que moro, né? É verdade. Bora moro. Meu sonho é sair no Sun. É verdade. Ou se joga. Dá um biquinho ali de cima do viaduto. Cristo, aliás, se você não viu ainda, tá no blog do Pretinho o salto para a morte que deu errado. Sabe Pop. Como é que o jornaleiro vende o The Sun em Londres, né? Como é que ele grita, né? Como é que é? Here comes the Sun. Muito legal. Uma mulher derrubou dois postes e deixou 100 mil pessoas sem luz na Grande Florianópolis. É verdade. Deixaram dirigir, olha o que acontece. É verdade. A motorista perdeu o controle de um Corsa. É verdade, Corsinha desgovernada. Derrubou dois postes na Grande Florianópolis. Viu? Pelo menos 5 bairros de Santo Amaro da Imperatriz foram afetados. No mínimo é desquitada essa mulher. É verdade, é o carro das desquitadas. É o carro das desquitadas esse aí. E uma estudante ficou peladinha. Não foi lá na casa do estudante, não, pô. Ah, não? Não foi, foi na casa da onde? Foi num protesto na Colômbia. Mais um protesto. Foi em Bogotá. Ah, lá em Bogotá tem muita... As alunas mostraram suas Bogotás. É verdade. Contra a reforma no ensino superior. É verdade, os estudantes de medicina, né, devem fazer a mesma coisa. Odontologia. É, isso é fisioterapia. Famecos, alô Famecos. Alô estudantes, todas hoje protestando contra alguma coisa. Peladinha. Casal é preso no primeiro encontro. encontro ao fugir sem pagar de um restaurante. É verdade, acontece muito, é verdade. Foi Indian River, na Flórida. Ah, lá na Flórida tem muito primeiro encontro. Chuta quanto foi a conta do casal, Eli Fetter. Não, não, o outro me chama pelo meu nome ou eu não vou falar. É verdade. Leonardo Fetter. É verdade, é verdade. Leandro Fetter. É verdade. Vai indo, vai indo. Fetter. É verdade. Fetter tá bom. Fetter. Gastou, quanto que gastou quanto o casal? Quanto que gastou e saiu sem fugindo? Ah, uns $80. Quanto, KG? $200. Quanto, Mr. P? $500. É verdade. $25. Ah, verdade, cheguei perto, é verdade, hein? É 25 dólares, saíram sem pagar, fugiram, é saíram correndo, não tem dinheiro, é a crise nos Estados Unidos. Não é isso, Marcelo, é pra dar mais emoção na relação, sai correndo do restaurante. Meu amigo Muralha uma vez fez isso, deu o telefone da parceira. É verdade. Comeu, consumiu, saiu sem pagar. No outro dia, o bar ligar pra parceira. Pra parceira. É verdade. E a parceira. Ô, Muralha, tô me ligando aqui. Teve que ir lá pagar. É mais um que dá, faz sacanagem com o parceiro, tá vendo? É verdade. Cara. Não sacaneio o parceiro. Será que é da turma? É essa? Talvez, turma, pode ser. Muralha e pode tal. Pode ser que seja Muralha, fica fazendo sacanagem com os amigos? Dizer que. Vai no lugar e diz que é o cara. Eu não tô inteirado nesse assunto aí, cara. Vamos ver aí, Mr. P. Meu nome é Daniela Patrícia, moro em Blumenau, tenho 33 anos, olha, amo bebê. Mas o Maurício não coloca nenhuma das minhas piadinhas, nunca vi, mas tô mandando aqui, ó. Manda um Maurício. Pó ficar tranquilo. Pra mim e um abre teu olho, Magnata. Não, abre teu olho, né, Magnata? Pro marido Volney. Volney. Beijão a todos vocês, Dani. E aí ela manda aqui uma piadinha que eu adoro, que é a piada de papagaio. Como eu gosto de piada de papagaio. Eu gosto também, eu gosto. É, também? Eu gosto. Aí o cara comprou um papagaio, quando chegou em casa teve uma decepção com o papagaio. O papagaio resmungava, era insuportável. Reclamava de tudo, xingava o dia todo. Indignado, o cara que comprou o papagaio tentou amassar ele lendo uma poesia, né? Papagaio chamado Flávio Zalpa. Sempre indignado. Sempre xingando um. Aí ficou ali, primeiro... Vou ensinar uma poesia pra esse papagaio. Nada. Tocou música clássica pra ver se acalmava ele. Nada. Puta merda. E ele pensando, o que eu faço? Se indignou tanto, começou a gritar com o papagaio. Começou a bater no papagaio. Ameaçou ele de tudo. E o papagaio ficava ali pior, insuportável. Reclamando de tudo, enchendo o saco, não parando. Insuportável, resumindo. Num dia enfurecido, o dono do papagaio pegou ele e jogou dentro do freezer. Fechou. Lá de dentro ele ficou ouvindo o papagaio gritar, xingando de tudo quanto era nome. E aí, de repente, do nada, uns 20 segundos depois, silêncio total dentro do freezer. Ué? Aí o cara, matei o papagaio. Foi lá, devagarinho, abriu o freezer. No que abriu o freezer, o papagaio olhando pra ele. Sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado a esse ambiente familiar. E que minha atitude não condiz com a atenção. Se o senhor tem me dado, gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui em diante me portaria adequado. Cara, que bonito. Funcionou. E o papagaio quase chorando. Só por curiosidade, o que foi que o frango fez? Muito bom o sotaque do papa. Papagaio bom. Papagaio. Papagaio. Eu sempre lembro da história de papagaio, que era do cara que foi comprar o papagaio e o cara vendeu uma coruja pra ele. Ele chegou no lugar e queria comprar o papagaio, o cara vendeu a coruja. E foi tocar flauta no cara depois, né? E aí? E aquele papagaio falando muito? Aí o cara disse, olha, falando não falo, mas presta uma atenção, cara. Tem vai, aquele... KG! Tem aquele? Ah, vou contar uma piada. Tu, Almir? Tu vai contar uma piada, Almir? Conta aí, Almir. Vendeu um cachorro uma vez, né? Como cachorro. É que é? Vendeu um cachorro uma vez. Bebeu? Não vou negar. Hoje é dia de rock, bebê. Aí foi vender o cachorro, daí o cara perguntou o nome, qual é o nome? Eu falei, Nodi. Hã? Nodi? Nodi. O Nodi. Nodi. O Nodi. O Nodi. O Nodi. Ele levou o cachorro, chamava o cachorro para um lado, o cachorro não ia. Chamava o cachorro para o outro, o cachorro também não ia. Oh, voltou lá, foi reclamar, ô Nodi. Esse nome aí não tá funcionando, chamou ele do nome dele, não foi. Eu falei, ó, o Nodi o nome para ele, ô seu. O Nodi o nome ainda, podia ter dado o nome que tu quisesse, pô. Mr. T. Mr. T. O copo pela metade. Pro otimista, o copo tá meio cheio. Pro pessimista, o copo tá meio vazio. Beleza. Pro crítico, pensa que o copo é feio pra caramba. O americano pensa que o copo deveria ter o tamanho extra grande e a bebida deveria ter açúcar. Também pensa que as fritas deveriam estar chegando. Cleptomaníaco pensa que o copo deve caber no seu bolso. Loira pensa que o copo é tipo alguma coisa que é usada pra beber, assim. O aborígene pensa que o objeto transparente é amaldiçoado. O xenófobo pensa que o copo deveria sumir do seu país. O filósofo pensa que a relação do copo com o líquido no seu interior deveria ser profundamente avaliada de múltiplos pontos de vista. O cético não acredita que exista alguma coisa dentro do copo. Viciado em metanfetamina, pensa que o copo parece muito com um crocodilo. Nossa. O muçulmano pensa que o copo ofende a sua religião. O artista pensa que o copo cria uma controlada totalidade espaço/tempo no ambiente absurdo. E o rebelde pensa que o copo deveria ser quebrado. E o gremista vê três figueirinhas dentro do copo. Três figueirinhas dentro do copo, é verdade. Ele tá rindo, cara. Manda um pode ficar tranquilo. Pro pessoal da TI, da Câmara Municipal de Cachoeirinha, em Cachoeirinha, em Gravataí, tá todo mundo ouvindo o PB, quem mandou foi o Douglas. É verdade, tá todo mundo mesmo. Todo mundo. Não vem, meu compadre. O Grêmio vai construir a arena no bairro Três Figueiras agora. Tu conheceu o Wellington ou nem? Não, nem conheci. O careca nem usando uma muleta entrou numa loja de fantasia do nego velho. Puta merda, cara. Olá, estou querendo ir a um baile de carnaval, preciso de uma fantasia. Ah, querido, eu tenho aqui umas fantasias aí de pirata, até acho que vai ficar bem pra ti. Inclusive vai dar pra ajudar a disfarçar um pouquinho essa tua muleta também aí, né? E essa tua careca também. Ah, bem legal, quanto custa? Tem desconto? Ah, deixa R$380 aí. Quê? Não tem a mais barata? O nego velho não gosta muito de aturar pechincha também, né? Olha aqui, querido. O senhor pode ir então fantasiado, quem sabe de monge. Tenho aqui esse hábito franciscano que vai ficar bem pra ti. Combina também com essa carequinha aí, querido. Ah, é, gostei. Quanto custa? Ah, só tá R$120. Quê? R$120? Vai tudo caro aqui nessa loja? O nego velho já no limite deles. E que tal uma fantasia de surfista, então? Tu bota esse bermudão aqui, querido. Bota uma camiseta, mete um óculos escuro aí, querido. E deu, surfista. Uma planonda aí já era. Tá, mas quanto custa? Ah, essa R$40 aí, querido. E ainda te dou um chinelo de graça. Tá, mas não tem nada mais barato aí. Puta. Aí o nego velho já indignado. Então toma aqui, querido. Toma esse pote aqui. R$3. Tá, mas o que que é isso? Isso aqui é calda de caramelo, querido. Tá, e o que que eu faço com isso? Pega o pote, vira todo na tua cabeça, enfia essa muleta no rabo e vai de maçã do amor. Te arranca daqui. Abraço pro Kleber, seu meu amigo lá do Joinville. Maçã do amor. Muito bom, nego velho. O detalhe da bengala é demais. Que beleza. E aí, meu poranzinho querido? Tamo aí, poranzinho. Meu bruxo, tamo aí. Vamos contar uma velha também. Piada velha do porão. Apoio. Brinquedo Sona. Agora com bonecos dos bebês. Boneco do Porã Sona e do Pi Sona. Ah, eu vou querer o do Porã. É melhor. Eu prefiro do Pi. A Sona é fantástica. Tá saindo bastante. Assustei. No happy hour, a executiva estava num bar depois de um dia cansativo de trabalho. Enquanto tomavam um coquetel, observa a porta do bar se abrir e entrar um homem que ela jamais tinha visto em sua vida. Ele era alto, louro, olhos verdes, musculoso, rico, e lindo. Ela sentiu uma atração imediata por ele. Não conseguia parar de olhar para aquele belíssimo espécime, absolutamente encantador. O homem, notando que era objeto da atenção daquela mulher, aproximou-se dela com um sorriso pra lá de sensual e sussurrou em seu ouvido, fazendo-a tremer com aquela voz macia e profunda. Eu farei qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa que você queira por R$30. Mas com uma condição, você terá que me dizer o que quer em apenas 4 palavras. Mas o cara... A mulher fixou o olhar naqueles hipnóticos olhos e, aceitando a proposta, pegou de dentro da bolsa os 30 reais. Escreveu o endereço de sua casa num guardanapo. Olha! Embrulhou o dinheiro nele, colocou nas mãos do homem e, inclinando-se sobre ele, sussurrou em seu ouvido as quatro palavras. Vá limpar a minha casa. Puta! aí são cinco, né? Cinco, né? É que eu botei o A. Ah, tá. Vai, tudo bem. Limpar minha casa. Exatamente. Que legal, exatamente, né? Essa piada, gente. Foi uma baita piada. Gostei. Vocês não gostaram. Piada, pessoal. Não, as gurias gostaram. Não só foi boa, como repercutiu. Muito. Tô rindo até agora, Porã. Cara, as gurias aqui do e-mail, que tá aberto ali, o pora@atlantida.com.br. Tem muitas gurias nesse gostaram e-mail. Muito. Estão batendo palminha nesse momento. Piada direcionada do Porã. Ô, meu, quero mandar aqui um abraço pro André Jungues, de Gaspar, Santa Catarina, que mandou o seguinte e-mail pra gente aqui. Hã? Não é André Jung, o batera do Ira? É, pior que é. É verdade, é André Jung. Jung. É, mas esse aqui é Junges. Ah, o cara manda aqui dicas para o trânsito funcionar bem. Isso aqui é sério, a galera vai pra rua de manhã cedo aí. Primeiro, tirar as mulheres. É, não é. Tem muita mulher que dirige melhor que homem. Não. Assim, ó, a buzina. A buzina não é um botão start do seu videogame que irá fazer o trânsito recomeçar a andar novamente. Sensacional. A buzina é pra alertar alguém que possa estar batendo no teu carro, não é pra xingar as pessoas. A buzina serve também. Eu só pra dar oi, eu só uso buzina pra dar oi. Pra quando tu tá andando e o carro da tua frente estaciona sem dar o sinal, e sem dar o pisca. Aí tu mete o dedo na buzina. Não, mete, entendeu? O dedo não, cara. Mete, porque o cara que não dá o sinal tem que tomar uma vaia. Tem que tomar uma vaia, o cara que não dá o sinal. Eu uso muito a buzina pra indicar com gostosas também na rua. Acho que é importante. Aí não pode estar, não. Mas pra indicar gostosas. Vai, tu buzina e grita gostosa? Não. Ou só buzina? Não, assim, eu sou elegante, eu só aquele buzina. Aquele barulhinho assim, eu só buzino pra gordinha. Grande abraço pro amigo meu, que era motora da TV aqui, que resolveu mexer com umas gurias na viatura da TV. Mexeu com as duas filhas do chefe. Aí já grande abraço. Burro. Segundo, outra dica importante: o pisca não é apenas uma manivela que ativa um barulhinho de Não é. Então, quando você vai fazer qualquer coisa no trânsito, indique através do pisca. Ah, vou estacionar aqui. Primeiro liga o pisca, depois pisa no freio. Isso. Porque se tu pisar no freio primeiro, antes de ligar o pisca, tu corre o risco do carro que vem atrás de ti te dar uma bundada, entendeu? E aí o cara, coitado, que não tem nada que ver com isso, vai ter que pagar o estrago, entendeu? Exatamente. Tá procurando lugar pra estacionar? Dá aquele pisca geral ali. O alerta. Vai devagarzinho, cara, pra achar o lugar, porque às vezes os caras não ficam andando a 10 por hora e não explicam por quê. Não, né? Explica por quê. Aqueles quadrados ali na altura do vidro, do lado de fora da porta, com o espelho dentro, aqueles quadrados não servem pra proteger a lataria do veículo, não é um escudo, não. Por ali, tu visualiza o trânsito que vem atrás de ti, entendeu? E aí tu sabe como te posicionar, se tu vai mudar de pista, tu dá uma olhadinha naquele quadradinho ali, vê se vem alguma coisa atrás, aí tu dá o pisca e muda de pista. É assim que a gente vai fazer um trânsito melhor. Vem alguma coisa atrás, tu dá o pisca. Isso, cara. Libera, dá o pisca que libera. Isso aí, cara. E entre outras coisas, o sinal amarelo não quer dizer acelere. Ele quer dizer, pelo contrário, diminua e pare, porque o amarelo vai virar vermelho. E assim a gente vai ter um trânsito melhor, sem discussão, sem briga, sem acidentes. André Jungues, de Gaspar, Santa Catarina, mandou pra gente aqui. Obrigado, André. São de Andrés assim que o mundo precisa. É isso aí, cara. Muito bem. É verdade, gente. Eu tô aqui na Almiketing, a Almiketing Inclusão Social. Tá agora com só motoristas cegos, gente. Incluindo as pessoas. Isso é legal, hein? Legal. Então você que é cego tem espaço como motorista na Almiketing. Como é que faz o teste de o exame médico, por exemplo, pra tirar a carteira de habilitação na Almiketing? Tira o sangue, né? Exatamente. Através do sangue, através de fezes e urina. E o exame de vista? Estando daí, saudável. O exame de visão, como é que faz? Não necessita, gente. Não precisa. Não precisa. Quem não tem visão também pode fazer um mundo melhor. Isso aí, não pode, sem dúvida. Bate a cara contra o muro. Gente, é muito preconceituoso. Às vezes, no nosso coração, nós temos preconceito. Tô contigo, Almir. É isso aí, Magnata. Tem muito cego que dirige melhor que mulher. 1:30 da tarde, é classificados. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência. Tem um magrão vendendo aqui a Harley Davidson dele, velho. É uma Harley Fat Boy que está à procura de um novo dono, já que o dono atual desta Harley se envolveu com uma alemã. Uma alemã. Muito bem. Interessante. A Harley fala aqui que tem 1.600 cilindradas, é na cor prata, ano e modelo 2007-2008, com nota fiscal de fevereiro de 2008. Rodou apenas 27 mil km, tá com pneu traseiro novo e acompanham acessórios como malas laterais, encosto do garupa ou da garupa, para-brisa e também grelha, pro cara fazer um churrasquinho na Harley. Legal, fazer uma grelhazinha na Harley. Fazer um peixinho, Tá custando 35 mil o valor FIPE, sem os acessórios, é 37 mil. Então, e-mail para vendohd2008@gmail.com. HD de Harley Davidson. Tá. Se você não sabe como escreve Harley Davidson, então nem manda, porque você não merece ter uma Harley Davidson. Harley Davidson, né? Só bota HD. Isso, HD. Como é que se escreve Harley Davidson, KG? Harley Davidson é fácil, o problema é o Harley. Agora o cara deve estar vendendo triste essa moto. Ah, sem dúvida. Sério, porque os caras que compram uma Harley Davidson, eles são apaixonados, assim, por lá. Sem dúvida. Os caras que vendem uma Harley Davidson não são apaixonados. Mas ele deve estar. O cara que faz o upgrade também, de vez em quando, sai de uma 2007 para uma 2011, 2012. Pode ser. Mas ele se envolveu com uma alemã. Será que é uma moto alemã? BMW, né? Talvez, moto alemã. É uma BMW, exato. Os caras são malandros, são malandros. Mais uma aqui, então. Como uma boa universitária... Eu não vou me pronunciar. Grande abraço a você que... Maurício já foi nessa. Estou indo viajar no fim do ano e para tanto preciso vender meu Celta 2007 prata completo. Colabore com o trânsito, tire mais uma mulher de circulação. Boa, compra o Celta dela, 22.500, Celta Floripa, @hotmail.com. Floripa tá precisando de menos mulheres no trânsito. Celta Floripa, @hotmail.com. Por falar em trânsito, quero mandar um grande abraço pros manobristas do hotel Majestic, gente muito querida, muito trabalhadora e que tá sempre ouvindo o Pretinho Básico. Abraço lá pro Gil e pros demais manobristas. Gil! Querido Hotel Majestic. É verdade. E aí, Omizinho? Tem um dos nossos motoristas cegos que estão lá sendo incluídos lá. Ah, é? No Majestic? No Majestic, é. Pô, demais. Ele só pega o carro com alerta, aquele que tem, né? Exatamente, de batida. Sinal sonoro. Sim, imagina o carro com sinal sonoro. É uma loucura, né, Omizinho? É uma loucura, porque é frente pra trás, né? Show de bola e acabou estacionando naquela... Aquela piscininha que tem ali do lado do Jardim. É o Chafariz. Chafariz, aquele lá. O Chafariz, a gente tem a estátua do Mr. P, né? Vai lavar, gente. Ficou bem lavadinho, Muito bom, tem uma série de vantagens, né? Acesse ao micketmania.com.br. Só isso hoje. Só isso, né? A inclusão. Já contou piada, já contou piada. Demais. Já contou piada, tá assim. Como é que foi o dia das crianças ontem, Almir? Como é que foi teus filhos todos? Nove filhos, né, cara? Todo mundo ganhou presente. Sexto de gaúcho. Um é oriental, outro é negão. Show de bola, né? Sensacional. Show de bola. Então, eu devo ter alguma coisa, eu tenho. Mas legal é que pai é quem cria, né, Almir? Pai é quem alguma cria. Alguma coisa eu tenho, né, gente? Alguma coisa acontece. Chifre. Sai meu nome. Estamos de volta com Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br, pelo aplicativo da Atlântida no iPhone, que tá demais. Se você tem iPhone e tá comprando seu iPhone, não esqueça. Primeiro download que você tem que fazer lá na App Store é do aplicativo da Atlântida pro seu iPhone. Aplica. É demais. É demais e já é compatível com o iOS 5, que é a revolução no seu iPhone. Vale a pena dar uma atualizada também. Tá muito bom esse novo iOS, viu? Muito bom, hein? Que coisa linda, né? Porque eu fico imaginando, os caras do Android ficando defendendo o Android, né? Android é feito por uns gordos, encebados, barbudos, assim. Sabia que tem mais gente que usa Android que iOS. Claro, na Apple lá é umas minas de biquíni, assim. Claro, claro. Uma mina de biquíni programando. Não é. Tomando só suco de beterraba. Não é, cara, tudo não branco, sem pelo. A Apple é da Califórnia. São as gordas da Califórnia. Cara, tu acha que minas gostosas, maravilhosas na Califórnia vão estar fazendo isso? Trabalhando na Apple. Elas estão gastando dinheiro dos executivos da Apple. As gostosas californianas estão surfando. Vou dar só uma geral, tá? Por exemplo, agora os iPhones podem conversar entre si. tá? De graça, estando no Wi-Fi. É o que o BlackBerry já tinha, o sistema de mensagens entre iPhones agora é gratuito, como se fosse o WhatsApp. Outra coisa... WhatsApp, tem... o WhatsApp do Farnham Blondes. Isso. A autoria e... Farnham Blondes. Tem um aplicativo chamado Lembretes, então tu põe assim, preciso comprar a laranja. Pô, isso aí é legal, hein, Magnato? E aí tu pede pra ele te avisar e tu avisa pra ele onde é que é o mercado que tu quer comprar a laranja. Quando tu tá passando perto do mercado... Ele te lembra. Teu celular, meu, tá perto do mercado. Olha a laranja. Compra a laranja, maluco. Olha a laranja! Boa ideia, vou ali comprar a laranja. Bacana isso aí. Isso tudo ainda é do Steve Jobs, né? Sensacional. Eu acho muito engraçado o Piano falar tudo isso, porque... Sensacional. Não, é que são essas coisas talvez não sejam tão importantes, tão significativas, mas tem outras que são absolutamente importantes. Não, outros o aplicativos. Aplicativo não, mas eu tô falando da paixão que o Piano tem. Sensacional. Impressionante, né? Óbvio que tem coisas importantes. É que essa paixão só desenvolve quem é usuário. Ele torce? Nem droga, pela Apple. Nem droga. Só desenvolve. Tal qual falei antes da Harley Davidson, o cara que é apaixonado por Harley Davidson. É isso aí. Monta um fã-clube de Harley Davidson, pega a estrada no final de semana. É, a mesma coisa, pra mim é o Prato Technics, né, cara? Pra mim é o Prato Technics. É a paixão pelo Prato Technics. Vamos rodar, como diz aqui o Maurício Amaral. Vai, Maurício Amaral. E aí? Só um minuto, gente. Também não posso fazer tudo também aqui nesse programa. Que dureza. Leva o programa nas costas, mano. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Fala, doutor Alceu! Doutor Peter, o Avaí empatou, o Inter empatou, o Figueirense ganhou e o Grêmio perdeu. Sim, o Figueirense jogou com o Grêmio, né, doutor Alceu? Quem? O Figueirense? Quer falar aí, doutor Bia? Já aproveita que hoje o dia. Quanto é que foi o jogo, Cagé? Foi 3-1 pro Figueira. Figueirense ganhou no Olímpico do Celso Rotti. Há quanto tempo, assim, mais ou menos, o Figueira... Não, só me responde, eu quero saber de estatística. Manda o Torpedo me tocando flauta. Eu quero saber de estatística. Há quanto tempo o Grêmio não ganha do Figueira no Olímpico? É impressionante o que não faz um 7-1 na vida da pessoa. Há quanto tempo, ele não se recuperou ainda, cara. Não, pera aí. Muita maravilha. Os confrontos Figueirense e Grêmio mostram que o Figueirense é muito superior. Há 8 anos que o Grêmio não ganha do Figueirense em Porto Alegre. No Olímpico. E agora vai fazer 9, né? Porque vão jogar de novo. Só no ano que vem. Tá, mas são 8 anos, 4 jogos. 5 jogos. 5 jogos. Mas 5 jogos no Olímpico. Bom, cara. Tudo bem. E nesses 5 jogos já descontamos esse 7-1 aí, Cagé. Não fica falando de 7-1 mais. Tá bom. Quem mais, doutor Alceu? O Brasil ganhou, mas faz tempo, né? Já. Foi anteontem. Mas não teve programa, doutor. Papa minha perna. Aliás, que bucha do Ronaldinho, né? Foi. Depois de 4 anos sem marcar na seleção. Voltou a marcar pela seleção. Que fase do Ronaldinho. O Corinthians perdeu em casa, né? Perdeu pro Botafogo. Botafogo campeão desde 1900. Segunda-feira o João Paulo esteve aqui no programa e prometeu, se fizer 3 gols, vai dedicar no São Paulo, lá no Fantástico, lá, pro Bola Atlântida também. Olha aí. Mais que música ele vai fazer. Oasis, Wonderwall. Oasis, boa. E vai começar amanhã os jogos Pan-Americano. Vai ser lá no México. Bota a máscara do macaco. Mas tem furacão lá, os caras estão apavorados. É verdade. Tem furacão lá no Pan-Americano. Vocês já notaram que ninguém fala do Pan-Americano, velho? É, né? Ninguém fala, sabe por quê? Falou quando foi. Não é da Globo, cara, é da Record. E aí ninguém fala porque não tem o mesmo impacto. Visibilidade zero, né, cara? Não tem o mesmo impacto. Pior, né? Ninguém fala do Tem a mesa divulgação. É em Jalisco, né? Na volta de Jalisco. Se falou mais da Fazenda do que se fala no Pan-Americano. Se fosse da Globo, tava uns 3 meses só se falando em Pan-Americano. É. Atletas, entrevistas, México, a cultura mexicana. Agora ninguém sabe, rapaz. Que coisa. Fica a dica aos patrocinadores aí. Era isso pro Dr. Pepe. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação aqui no Pretinho Básico de Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. É muito que loucura. Impressionante o card de patrocinadores do Pretinho Básico, né, cara? Não é marca ruim, né? Não tem marca ruim, né, velho? Não tem um frango assado, assim, um negócio de venda. Não tem nada, né? Só top. É verdade. Demais. E aí, Mr. P? Opa, bebês, tudo bem? Meu nome é William. Olha o William. William, veio através desse e-mail para pedir uma pequena ajuda de vocês com esta enorme audiência e tal. Ah. Vamos lá contar a história. No dia 7, teve o Dreadlocks Atlântida no Pepcom Stage. Lotado. no qual eu fui. E na hora do show do Armandinho, cheguei numa guria, fiquei sabendo... Opa, como é que é? Não, não, fiquei sabendo, não. Fiquei fazendo massagem. Grande abraço a você que faz massagem durante o show do Armandinho. E ela tava gostando. Tá. Subiu na minha garupa. Opa! Acho até que tava rolando um clima. E assim foi, durante muito tempo, mas eu não peguei o nome dela. Uma hora, ela e uma amiga saíram dali, eu fui junto, mas me perdi dela, já me perdi. Porque eu tava que nem o velho Porã, torto e de canha. Não me viu, nunca me viu, velho Porã. Nunca me viu. Não vem com essa. Não bota as culpas em mim. Opa. Olha aqui. Não, ele tá só comparando. É. Que ele tava como tu era uma vez. Eu sei, não, tu era, Porã. Bêbado e trôpego. Não. Se lembrar, não. Eu não tropeçava. Tropeçava sim, Porã. E não vomitava. Vomitava sim, Porã. E tu não te perdia, Porã? Me perdia. Então é isso que ele tá dizendo aqui. Encontrar o caminho de casa era uma loucura. Então, é o que ele disse. Não, velho, torto de canha. Não achei mais. Me perdi. Eu sei como é que é estar num show de reggae assim, né, Magnata? É aquela coisa, aquela névoa. É, daí ele continua o pause. Procurei o resto da festa inteira atrás dela, mas não consegui. Por favor, entre em contato. Atenção. Olha o e-mail que ele criou. O cara da massagem. @gmail.com. Bárbaro. Ou pelo Twitter, @o_Carlota. Carlota Joaquim. Valeu pela força, o programa tá muito bom e tal. Então, chico, atenção. O cara era ombro suado. O cara da massagem, @gmail.com. O grande Carlota, falei com ele lá no show do Mato Seco, né? No Mato Seco foi o melhor show da noite, hein, Magnata? Gostei pra caramba lá do Deadlocks. Eu gostei da Mascavo. Gostou? É isso, deu. Sabe que eu vou falar uma coisa pra esse cara, né? Que tava fazendo massagem no show do Armandinho. Talvez não seja nessa vida ainda. Você ainda vai ser a minha vida. Boa, Porã. Vai, Cajezinho. Tá com saudades do quartel? Não! Você que está na reserva. Lembrei da propaganda do cara que ele fala sempre no mesmo tom. Você está querendo não sei o quê. Cara, é impressionante. Eles não conseguem acertar uma propaganda pra convocar o cara pra servir. Mas também, né, cara? Como é que eu vou acertar uma propaganda pra convocar um troço que é imposição? Sim, né, senhor. Calou. Aos 18 anos, venha pai... para o quartel Exército Brasileiro. Tem... Jovem, aos 18 anos, aliste-se. Meu pai conseguiu pra eu sair do quartel, falou com o Coronel Fabris lá de Alegrete, aí ele marcou às 7 horas da manhã naquela fila dos caras. Eu fui pra lá. A bandeira. Cabeludo. E nada cabeludo. Não, tinha cortado o cabelo. Já tinha cortado. Aí cheguei na fila, foi indo, ainda nada do Coronel. Aí o Coronel tava escondido, me sacaneando. Esperou fazer todos os exames, tudo que é coisa. Ele, tá liberado. Pode passar. Está na reserva ou reformado há muito tempo? Muitas saudades? Deseja se sentir como se ainda estivesse nativa? Sim! Seus problemas acabaram. Antes de mais nada, compre uma tenda, pinte-a toda de verde por fora e verde claro por dentro e more nela durante 6 meses. Pinte a calçada e as bases das árvores com cal. Adicione mais 3 chuveiros no seu box do banheiro. O banho deve ser gelado no inverno. Durma na prateleira do seu guarda-roupa. Substitua a porta do guarda-roupa por uma cortina. Peça à sua mulher para, 3 horas depois de você cair no sono, abrir a cortina com violência, acender uma lanterna na sua cara e dizer: desculpe, beliche errado. Peça ao seu vizinho para ir à sua casa diariamente às 5 da manhã e entrar apitando nos quartos bem alto e gritando: alvorada! Alvorada, todos no quintal em 5 minutos. Peça sempre licença à sua esposa para se ausentar de casa entre 7:30 da manhã e 4 da tarde. Mostre autorização ao filho ou à filha que estiver no serviço de serviço no portão antes de sair. À noite, quando seus filhos já estiverem adormecidos, invada o quarto deles com um megafone berrando: postos de estudo! Postos de estudo! Guarnecer livros, lápis e cadernos! Elabore um cardápio mensal para a família com bastante antecedência. No fim do mês, faça um balanço de todos os mantimentos da casa. 2 vezes por semana, acorde à meia-noite, coma um pedaço de bolo, beba uma caneca de café requentado, dirija-se à sacada e lá permaneça até as 4 da manhã, ficando atento ao tráfego aéreo e ou terrestre, que por qualquer razão possa colidir com sua casa. Em caso de dúvida, dê o alarme. Alerta, avião! Às 10 da noite, megafone em punho, berre pela casa inteira. Silêncio! Silêncio! Eletricista de serviço! Pobre. Reduzir luzes internas! Em seguida, apague todas as luzes. Depois, toque fogo no latão de lixo da garagem e grite pelo megafone. Guarnecer postos de incêndio! Incêndio na garagem! Avalie e dê a nota de 0 a 5 a presteza com seus familiares extinguirem o fogo. E para cortar os... Para cortar o seu cabelo, chame sempre uma criança com menos de 10 anos. Bota um pinico na panela. Ué, o que aconteceu? Ele diz aqui. Faz a volta. A saudade passou? Passou. Cara, agora é muito é impressionante, porque quando eu fui, quando eu tava lá também, ou na expectativa de servir, tu ou serviu, de sobrar no excesso de contingente. Sim, incluído no excesso. Sobrou por excesso de tamanho. Eu acabei sobrando por excesso de contingente, mas assim, ó, o que tinha de gente, cara, querendo que servir. Precisava servir, né? Porque ganhava uma graninha ali, enfim, e sustentava a família, seguir carreira e tal. Mas muita gente também não queria servir. Mas hoje é menos obrigatório do que naquela época, né? Servir. Como assim menos obrigatório? Não tem essa de menos obrigatório. Hoje serve mais quem quer. O quartel dispensa muito rápido porque não tem grana. Se tu, por exemplo, provar que tu tá matriculado numa universidade, tu não serve. Foi como eu escapei. Naquela, não, mas é que na nossa, acho que na nossa época não tinha isso, né? Não, eu escapei porque eu tinha passado na URIX. Ah, pois é. E aí os caras me aliviaram. Foi com 18 anos, saiu com 36 confirmando a informação. Isso do programa. E Alegrete, como é uma terra de quartéis, assim, tinha muita gente do interior que ia lá pra Alegrete pra servir pra lá. Então, ou seja, tu acabava tendo um pouco mais de chance de não servir, porque tinha interior pra cidade grande, né? Tinha excursão de Porto Alegre ao Alegrete, muita excursão de Porto Alegre. Eles queriam um outro país pra... Claro, foi pro Alegrete. Claro. Eu me escapei por causa do pé chato, que é só mais uma parte do meu corpo que é chato. Tu tem pé chato, Piangers? Tenho. Puta, coitada tua mulher, tem que olhar teu pé chato todo dia. E ninguém aqui serviu, né? Ninguém serviu. Foi garçom uma época. Eu fui garçom. Mas uma vez eu fui visitar meu amigo numa clínica, né? Ah, e aí, Galchão? Ele pediu pra mim cuidar ali da clínica, ficar atrás do balcão um pouquinho. E veio o primeiro paciente, falou que tava com problema e tal. Dor de cabeça. E aí, o que tu fez? Receitei paracetamol. Boa, Galchão. Segundo veio lá, é ânsia de vômito. E aí? Lazeuzinho, né? Muito bom, Gaúcho. Lazeuzinho. Mas o terceiro que foi o desafio, né? Entrou uma loira. Toda uma baita de uma prenda, muito bonita. Toda despachada, arrancou logo a roupa. Fechou a porta, arrancou a roupa. Se pelou? Se pelou todinha, ficou de calcinha. De calcinha. Tirou o sutiã todo, uns peitão gostoso. Que isso, rapaz? Contando, olhando bem pra mim. Falaram o farolzinho aceso. Que isso? Bem despachada, louca. Louca. Ficou com os peitos de fora, se ajeitou sobre a máquina, abriu as pernas e gritou: ajude-me, doutor! Faz 5 anos que eu não vejo homem! E o que tu fez, Galchão? Colírozinho no olho. Pingadinha! 5 anos, né? 5 anos sem ver o olho. Alguma coisa tem no olho. Alguma coisa tem de problema de visão aí. Olhinhozinho, tadinho. Vai aí, meu compadre. A Michelle mandou aqui. Galera, super massa do Pretinho. Vai minha piadinha que eu vi pra vocês. Acho que é legal pro Nego Velho contar. Amo todos, inclusive o Potter. Ai, isso é raro, hein? É importante. Inclusive o Potter. Nego Velho na CIA. Aonde? CIA. CIA. Para a prova final, os agentes da CIA colocaram os candidatos diante de uma porta metálica e entregaram para cada um uma pistola. CIA é Serviço de Inteligência Americano, né? Queremos ter a certeza de que seguem instruções. Vamos ver se, em qualquer circunstância, segue as nossas instruções. Aí entrou o paulista, né? Atrás dessa porta, vai encontrar sua mulher sentada numa cadeira. Terá que matá-la. Falando sério? Falando muito sério. Mas eu jamais mataria a minha mulher. Ah, então não serve. Não serve para trabalhar no CIA. Aí o carioca, as mesmas instruções. Aí, meu irmão. Ele pegou a arma, entrou na sala durante 5 minutos, tudo muito calmo. Depois ele regressou com lágrimas nos olhos. Preciso falar para vocês. Tentei, mas não posso matar minha mulher. Ah, você não está preparado para trabalhar no CIA. Pega sua mulher e vai embora. Aí vem o nego velho, chegando ali, né? As mesmas instruções pro nego velho. Começaram a se ouvir tiro lá dentro, estrondo. Ai, ai. Depois outro tiro, uns gritos, barulhos de móveis quebrando. Daqui a pouco, pão! Silêncio total. A porta se abre lentamente, sai o nego velho lá de dentro, dando uma limpada no suor da testa. Mas bem que podiam ter medido que era tiro de festim, querido. Eu tive que matar essa louca cadeirada. Manda aí, Porazinho! Muito bem, o Paulo Vicente de Porto Alegre. Paulo, quem? Paulo Vicente de Porto Alegre manda aqui uma contribuição com frases. Existem dois tipos de mulheres no volante: a que ainda não aprendeu a dirigir e a que já desistiu. Ser macho não é o suficiente, tem que fazer baliza com tanque de guerra. Alguns homens conquistam mulheres lendo poesias, mas a maioria tem mais sucesso lendo seu extrato bancário. Mulher feia igual a lua, poucos homens vão lá e logo querem voltar. Mulher só serve pra duas coisas, e a segunda é tomar conta da casa e das crianças. Mulher é tudo igual, por isso que de vez em quando a gente confunde e fica com outras, né, velha? Amanhã! Amanhã é sexta-feira. O Pretinho Básico vai estar em Picada Café na Feira do Livro. Boa, o Mr. P vai estar dando dicas de livro, é isso, Mr. P? É, a ideia é que eu fale durante 4 horas. Sobre livros. Sobre livros. De mil palestras. É a décima primeira Feira do Livro de Picada Café, vai ter Pretinho Básico amanhã. A gente faz sair daqui, tá? Então até avisando o pessoal da região que a gente depende muito do trânsito da BR-116. Mas a gente vai sair daqui às 7 e vai pra Picada Café. Tem uma série de papos, eu acho que o Manuel ali da BR-116. 7:30 tá marcado, Manuel. E depois a gente, às 9. Isso, então o pessoal que tá nos ouvindo aí por causa do café, que avise os outros. Né? Isso aí, momento. Pra chegar às 9. As instruções estão no Manuel. E no sábado. A gente vai estar em Atlântida. Praia de Atlântida. Na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul, na Oeste Atlântida, balada do Pretinho. Garante o seu antecipado nas lojas Gang e também na Nara Núbia, lá de Capão. Nara Núbia? Eu vou dar aula de surf. Sexta eu vou falar sobre livros e sábado e vai um pouquinho antes pra surfar. É a prancha. Então, sexta Picada Café, sábado Atlântida, no Rio Grande do Sul. Deixa eu dar um toquezinho aqui rápido, Fetter. Neste sábado, na RBS TV, depois do Jornal do Almoço, vai passar um especial sobre a vida e obra de Bebeco Garcia, um dos maiores guitarristas que o Brasil já teve, foi o líder do Garotos da Rua, né? O documentário usa o filho do Bebeco Garcia, o Pedrinho, que foi baterista do Planet Ramp e tal, pra contar um pouco da trajetória do pai. Foi um grande músico. O Pedro Garcia era a batera do Planet. Pai da Clem Pires? Exatamente. Para, Almir. E aí vai ser um especial logo depois do Jornal do Almoço, com vários depoimentos de pessoas que viveram com o Bebeco nessa sua trajetória musical. O cara realmente ao vivo, tocando guitarra, era um dos melhores no Brasil. E essa trajetória vai ser mostrada nesse sábado na RBS TV, logo depois do Jornal do Almoço, vale a pena conferir. Você que boa gosta dica de música. Boa dica, Porazinho. Agora eu quero dar um toque pra você que tá chegando a hora de renovar o seu seguro, ou tá comprando um carro, que tem que fazer seguro. Tem que fazer seguro. É verdade. Mas não seja maluco, não rasgue dinheiro. Tem que cotar com a HDI. Não cotar com a HDI, fechar com outra empresa é rasgar dinheiro. Em geral, muito dinheiro. E não é uma nota só. Tô falando aqui coisa de 100, 200, 300, 400, 500 reais. Você vai economizar fazendo aí a contratação do seu seguro com a HDI. Então não vacila, não rasga dinheiro. Pede pro teu corretor cotar a HDI Alto, o seguro que só não é superior na hora de pagar. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Ficamos por aqui. Pois não, Amaral. O Rafinha tinha que contratar o HDI baixo, né? Não alto, baixo. Mas sim, Cátia. Maurício, obrigado, Amaral. Obrigado, Amaral. Voltaremos logo mais às 18 horas. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete do Pretinho Básico. Uma boa tarde de quinta. Tchau.